moça branca de Kiev. Viver é como dançar. Uma longa, outra breve. Um pé no chão, dois no ar. Um pé no chão, dois no ar. Muitos nomes para a neve que nos condena a congelar. Sangue ferve, o sol puder me esquentar. Eu danço até samba de breque. O coração não bate, não. O coração não bate de duas vezes a mesma vida. Não bate de duas vezes a mesma vida. Para a neve que nos condena a congelar, enquanto quente o sangue ferve e o sol puder me esquentar. Danço até samba de black. Não bate, não. O coração não bate de duas vezes a mesma vida. O coração não bate, não. O coração não bate de duas vezes a mesma vida.